eu posso ser o seu recheio. A curva da sua certeza, escada régua com destreza, fé com delicadeza em minhas mal traçadas.